Uma boa noite a todos. Noite. É muito bom estar aqui com vocês. Vamos abrir a nossa Bíblia, Êxodo capítulo 3, a partir do verso 10. E o título da mensagem que eu trouxe para vocês essa noite diz assim: enquanto a libertação final é apenas profecia. Deus nos promete libertação, salvação. Deus nos promete o céu, Deus nos promete a glória eterna, Deus nos promete a saúde eterna, Deus nos promete o amor eterno, mas enquanto tudo isso é apenas profecia. Esse é o tema desta noite. E assim com a Bíblia aberta, vamos invocar o nome de Deus para que Ele fale ao nosso coração. Papai do céu, eterno e querido, que ao abrirmos a Tua palavra, possamos ouvir a Tua voz nesta noite. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Êxodo 3, a partir do verso 10, continua a mensagem de ontem. Nós paramos ontem no verso 8, e hoje vamos retomar no verso 10, e a Bíblia diz assim: vem agora, Deus falando, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? O que eu vou lhes dizer? Disse Deus a Moisés: eu sou o que eu sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai, ajunta os anciãos de Israel e diz-lhes: o Senhor, Deus de vossos pais, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, apareceu a mim, dizendo: em verdade vos tenho visitado e tenho visto o que vos tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu, far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito e lhes dirás: o Senhor, Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, eu estenderei a mão e vou ferir o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois ele vos deixará ir. Eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios, e quando saírem não será de mão vazia. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspede joias de prata, ouro e vestimentas, as quais porei sobre os vossos filhos e vossas filhas, e despojareis os egípcios. Queridos, existem algumas coisas muito importantes nessa história. É Deus quem chama Moisés. Moisés não chama a si mesmo, Moisés não imagina, Moisés não calcula, Moisés não faz por ele, ele recebe uma visão de Deus, e Deus fala com ele pessoalmente, e Deus envia Moisés para Faraó, mais ou menos igual Jesus disse, né? Que ele envia os seus discípulos no meio dos lobos. Interessante. É Deus que envia Moisés para falar com o Faraó. E é Deus quem usa Moisés para libertar o povo. Tudo é feito por Deus. Nada é feito por Moisés. Isso tem que ficar muito claro. Moisés não era melhor do que ninguém. Moisés foi escolhido por Deus, capacitado por Deus. E Moisés é um pecador. Ele duvida, ele questiona. Ele se acha incapaz de cumprir a ordem que Deus mandou ele cumprir. Você se sente um pouco assim na sua vida? Como Moisés? Deus manda a gente amar todas as pessoas. Deus manda a gente confiar nele em meio às circunstâncias terríveis da vida. Falta de dinheiro, falta de saúde, problemas na família, etc, etc, etc. E a gente se sente pequeno. E a gente duvida. E a gente questiona a Deus. Moisés passou por essa mesma experiência. E ele diz: Senhor, o Senhor me envia para uma missão, mas quando eu estiver lá, vão me perguntar, que Deus é esse que enviou você aqui? E que nome que eu vou dizer que tem esse Deus? E Deus revela para Moisés o seu nome. Eu sou o que eu sou. E Deus revela para Moisés o que, que ele precisa fazer. Você vai ajuntar os anciãos, vai falar com eles, e você vai dizer assim, que Deus visitou o povo e Deus está vendo o que acontece no Egito. Deus não abandonou o seu povo em meio ao sofrimento cruel da escravidão. E aí, então, Deus faz uma profecia de salvação. E ele diz assim, olha, um sinal que você vai ter de que sou eu, Deus, que estou falando com você, é que um dia você vai ter tirado o povo do Egito e vocês vão me adorar. E vocês vão me servir aqui onde você está agora. O povo não tinha como sair de lá e chegar até o Monte Sinai. Não tinha como. Não era uma obra humana. Era uma obra de Deus. E a gente pensa, então vai dar tudo certo. Porque Deus diz, eu vou libertar o povo, eu vou salvar o povo, e a gente relaxa. Não é verdade? Quando Deus fala pra gente, olha, vai dar tudo certo na sua vida. A gente não relaxa. A gente não acha assim, ufa. Aleluia, que alegria, que bênção, que paz. E aí Deus diz, mas o rei do Egito não vai deixar vocês saírem. Vai dar tudo certo no final, mas no meio do caminho vai haver luta. O rei do Egito não vai deixar vocês saírem, a não ser que ele seja obrigado por mão poderosa, a não ser que eu realize os meus milagres no meio do Egito. Aí então ele vai deixar vocês ir, e eu já vou contar o que vai acontecer. No dia que vocês forem sair, vocês vão pegar prata, ouro, joias, vestimentas, e vão sair para o deserto. Deus sabe o que vai acontecer ou não sabe? Deus sabe. E ele conta para a gente. E a gente diz, oh, ufa, no fim vai dar tudo certo. Mas a questão é a seguinte, enquanto não dá tudo certo, o que, que acontece? Na teoria, irmãos, tudo é muito simples. Eu posso passar a mão na cabeça de vocês, com os problemas que vocês têm vivido, e dizer, vai dar tudo certo. Agora, enquanto essa promessa não se concretiza, em última instância, enquanto a gente não chega no céu, a vida é luta contra o pecado, contra o diabo, contra o mundo, contra os problemas, contra os desafios, e todos nós temos passado por problemas, lutas e desafios. E nós temos a promessa da salvação, Jesus vai descer para nos livrar, não mais do Egito, agora do pecado e da morte para sempre. Mas enquanto isso não acontece, nós somos tentados a duvidar, mesmo que tudo esteja acontecendo conforme profetizado. Olha que interessante. Vai adiante para Êxodo capítulo 5, versos 1 e 2. E agora nós vamos começar a ver como é que essa história continua. Deus faz a profecia. Você vai tirar o povo do Egito, mas o rei do Egito não vai deixar, eu vou fazer milagres, aí ele vai deixar e vocês vão sair com joias, ouro e etc. Esse é o cronograma dessa história. E chega em Êxodo capítulo 5, versos 1 e 2, a Bíblia nos diz assim, depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó, assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu Faraó: quem é o Senhor para que eu lhe ouça a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Faraó está bravo. Que história é essa? Vocês são meus escravos. E vem um tal de Senhor dizer que eu tenho que deixar vocês saírem daqui para morar no deserto, para fazer festa? Eu acho que vocês não estão trabalhando muito. Olha a ideia desse homem, desse faraó. Vocês devem estar assim com a vida muito folgada aqui. E Faraó vai oprimir Israel. Esse é o cumprimento da própria profecia, do capítulo 3, verso 19. Lembra lá, né? E eu sei, porém, que o rei do Egito não deixará vocês irem, se não for obrigado por mão forte. Êxodo 5 é o cumprimento da profecia de Êxodo 3, 19. Deus já tinha falado que ele não ia deixar. Só que aí o que, que acontece? Faraó manda oprimir o povo. E o capítulo 5, versos 6 a 8, continua a história dizendo assim: naquele mesmo dia, pois, deu ordem Faraó aos superintendentes do povo, aos seus capatazes, dizendo: daqui em diante, não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como antes. Eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha, e exigireis deles a mesma conta de tijolos que antes faziam. Nada diminuireis dela. Estão ociosos e por isso clamam: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Faraó agora vai endurecer a escravidão. A coisa não vai ficar mais fácil, porque Deus profetizou a salvação. A coisa vai ficar mais difícil. E agora, aquilo que é essencial para fazer o tijolo, a palha, que eles tinham para fazer, agora eles têm que continuar fazendo o tijolo debaixo de chicote e ainda buscar a palha. E é o seguinte, não vai poder fazer um tijolo a menos. Vocês imaginam uma situação dessa? O povo fica desesperado. A mensagem da salvação se torna motivo de mais opressão. Ao invés das coisas ficarem mais fáceis, elas ficam mais difíceis. E o verso 12 a 14 do capítulo 5 diz assim: então o povo se espalhou por toda a terra do Egito, a juntar restolho em lugar de palha. Os superintendentes os apertavam, dizendo: acabai a vossa obra, a tarefa do dia, como quando havia palha. E foram açoitados os capatazes dos filhos de Israel, que os superintendentes de Faraó tinham posto sobre eles. E os superintendentes lhes diziam: por que não acabastes nem ontem nem hoje a vossa tarefa, fazendo tijolos como antes? Agora o povo está mais oprimido do que antes. E o capítulo 5, versos 20 a 21 diz assim: quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera deles. E lhes disseram: olhe o Senhor para vós outros e vos julgue, porquanto nos fizestes odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. A mensagem era de salvação, não era? A mensagem era de libertação. A mensagem era de que ia dar tudo certo. E agora as coisas começam a piorar. E agora dentro do povo já tem briga. Poxa, por que vocês anunciaram essa mensagem? Porque agora a coisa está pior do que estava antes. E a gente não consegue fazer o que eles querem. E nós estamos oprimidos debaixo da servidão. Não há salvação. O que existe é mais escravidão. Coloca você no lugar desse povo. Coisa terrível. E o capítulo 5, versos 22 até o capítulo 6, verso 1, a Bíblia diz assim: então Moisés, tornando ao Senhor, disse: ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu, de nenhuma sorte, livraste o teu povo. Agora Moisés acusa a Deus, e o verso 1. Disse o Senhor a Moisés: agora verás o que eu vou fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Tudo está acontecendo conforme Deus havia profetizado. Mas Moisés duvida. Mas o povo duvida. Quando a gente entra na igreja, se profetiza que vai dar tudo certo, não é verdade? Deus vai abençoar, Deus vai cuidar, Deus vai salvar. E isso é mentira? De forma nenhuma. Isso é verdade. Mas enquanto essa salvação não chega, a Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E o povo de Israel passou por essa experiência de forma radical. E agora o que, que Deus faz? Deus reafirma tudo aquilo que ele tinha dito para Moisés, no capítulo 6, versos 2 a 13. Nós não vamos ler para não tomar muito tempo, mas nessa reafirmação da profecia, Deus diz o propósito pelo qual ele vai salvar o povo, que é o verso 7. Então, Êxodo 6, verso 7, a Bíblia diz assim: tomar-vos-ei por meu povo, e eu serei vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. Esse é o propósito. Porque Deus quer ser o Deus de Israel. Deus quer reinar em Israel. Deus quer abençoar Israel. Deus quer livrar Israel, para que Israel seja o seu povo. Mas como é que eles estão lá na terra do Egito? Brigando uns com os outros. Lembra da história de ontem de Moisés? Um espancando o outro. É assim que a gente vai chegar no céu? É um espancando o outro? É um falando mal do outro? É um não amando o outro? É assim que a gente chega no céu? O que nós vamos fazer no céu para sempre? Amarmos uns aos outros de forma perfeita. E o que é que eu vou fazer lá no céu se eu não quero te amar aqui na terra? Faz algum sentido eu querer ir para o céu? Não faz sentido, irmãos. A gente vai para o céu para se amar eternamente. Amemos uns aos outros desde hoje, por mais difícil que seja. Eu não vou dizer que é fácil. Não é fácil. O caminho é estreito, poucos andam por ele. Mas que esses poucos aqui sejam essas pessoas. Que perdoem, que amem, que sejam fiéis. E sendo fiéis, apesar das aflições, que sejam felizes. Agora, eu queria tirar algumas lições dessa história de Êxodo para a igreja do século 21. Nós não estamos mais no Egito, nós temos um pouquinho mais de liberdade do que eles tinham. Claro que nós também temos, né, as nossas lutas com a vida, mas eu acho que são menores do que as lutas desse povo. Mas deixa eu dizer alguma coisa para você. Deus, ele profetiza a salvação. Da mesma forma que ele profetizou para o povo que ia livrar o povo, ele profetiza para a gente que ele vai salvar a gente. Ou seja, essa é a mensagem da segunda vinda de Jesus. Jesus vai voltar. Essa é a profecia. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Essa é a profecia. Agora, enquanto Jesus não volta, a Bíblia revela uma luta extrema e contínua contra o pecado e contra o mundo. Essa luta não é uma luta contra as pessoas que não são adventistas, que não dão estudos bíblicos, que não fazem visitas, que pensam que são melhores que as outras e lá lá lá. Não é nada disso. A nossa luta não é contra carne nem sangue. A nossa luta é no âmbito espiritual. É nesse âmbito que a gente trava a luta. Não é brigando, não é xingando, não é falando mal, não é nada disso. A nossa luta é em outra esfera. Mas é luta. É um tempo de angústia. E o Apocalipse vai dizer que é uma grande tribulação. É o tempo que a gente vive. É o tempo do pecado. Mas em meio ao tempo do pecado, Deus promete nos perdoar e nos dar poder do Espírito Santo. Ele promete perdão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. E é assim que Deus transforma a nossa vida. Quando eu peço perdão por ser um mentiroso, Ele me perdoa e me dá poder de falar a verdade. Quando eu peço perdão a Deus porque eu sou uma pessoa crítica, porque eu sou uma pessoa que não tem misericórdia dos outros, Ele me perdoa e transforma a minha vida para que eu vença esse espírito e tenha misericórdia dos outros. É assim que Deus pega pessoas mundanas e transforma em pessoas fiéis. É através desse processo. E a Bíblia chama esse processo de conversão, sair das trevas e vir para a luz. Esse é o processo. Em meio a tudo isso, Deus profetiza os eventos finais. Você acha que a vida está ruim hoje? Olha para o livro do Apocalipse, capítulo 13. E a Bíblia diz assim, que o mundo adorou a besta. E que o mundo fez uma imagem à besta. E quem não adorasse, decreto de morte. E não poderão comprar ou vender, a não ser que recebam a marca da besta, o número do seu nome. Você acha que a coisa está difícil hoje? Espera um pouquinho. Vocês estão entendendo a questão? E Deus profetiza essa dificuldade toda. Não é para colocar medo no nosso coração. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu já venci o mundo. Deus revela essas coisas complicadas no nosso futuro, antes que Jesus venha, para que quando acontecer, a gente esteja preparado. Para que ninguém adore a besta, para que ninguém adore o diabo, o mundo e o pecado, mas para que a gente siga firme, porque a nossa salvação está hoje mais perto do que ontem. Porque Jesus está voltando. Essa é a verdade. E Ele vai voltar, porque Ele prometeu, e Ele é fiel. Moisés pode duvidar, e pastor Ezequiel pode duvidar, vocês todos podem duvidar, mas a Bíblia diz assim, se nós somos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Eu posso ser um infiel e duvidar que Ele vai voltar, e duvidar que Ele vai salvar, mas Ele não se torna infiel por causa da minha dúvida. Eu não vim aqui dizer para vocês que enquanto Jesus não volta, vocês vão ficar ricos, vocês não vão ter doenças, vocês não vão ter problemas em relação ao dinheiro, em relação à família, em relação a um monte de coisa. Porque quem prega isso, prega mentira. E eu não vim aqui pregar mentira. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa. Os líderes erram, a gente erra, nós somos uma igreja morna, crítica, pecadora, o mundo erra, mas Deus é fiel e Ele reafirma a sua palavra. E eu queria dizer para vocês uma coisa. Na minha opinião, a segunda carta de Pedro é uma grande reafirmação de Deus das suas profecias. Abre lá a Bíblia no Novo Testamento. Eu queria terminar com algumas passagens desta carta tão importante do Novo Testamento. 2 Pedro, primeiramente, capítulo 1, verso 16. E Deus vai reafirmar a mensagem da salvação. E Ele vai reafirmar que enquanto Jesus não volta, as coisas não vão ser simples, as coisas não vão ser como a gente quer, mas Ele vai estar com a gente para nos salvar. E a Bíblia diz assim, em 2 Pedro 1, verso 16, porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. A mensagem da salvação, a mensagem de que Jesus vai voltar para nos tirar do Egito, para nos tirar da morte para sempre, não é uma mensagem construída por Pedro, o analfabeto. É isso que Pedro está dizendo. Não fui eu que inventei, mas eu vi com meus próprios olhos o Senhor do céu e da terra, Jesus Cristo. Eu vi Ele multiplicar pães, eu vi Ele multiplicar peixe, eu vi Ele ressuscitar mortos, eu vi Ele curar as doenças, e eu creio e eu prego para vocês vida eterna, porque Ele tem poder de fazer o impossível. Eu conheci Jesus Cristo e eu vos dei a conhecer a sua vinda. Jesus vai voltar. Mas enquanto ele não volta, enquanto a salvação é só uma profecia, o que é que acontece? Capítulo 2, versos 1 a 3. E a palavra de Deus nos diz assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá no meio de vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Meus amados irmãos, uma das coisas que mais afasta a gente de Deus é a igreja infiel. É verdade ou não é? É o padre que abusa da criança, é o pastor que rouba dinheiro, é as pessoas que mentem em nome de Deus para ganhar algum tipo de benefício. Talvez essas sejam as piores coisas. Eu acho que é pior do que qualquer coisa. Mas é assim que a vida iria ser. E a gente poderia falar aqui sobre tantas igrejas que pregam a mentira. Mas eu não quero lançar acusações sobre os outros. Eu quero refletir entre nós. Será que entre nós também não tem gente se levantando pela mentira e não pela verdade? Pela falsidade e não pela honestidade? Será que nós não estamos separados, longe do amor que nós deveríamos ter? Eu me sinto muito pequeno diante da mensagem do amor. Eu preciso crescer tanto para aprender a amar cada um de vocês, a minha família, os meus amigos e etc. Será que vocês são melhores do que eu? Talvez sejam. E que bom se forem. Mas talvez não sejam. E talvez também tenham dificuldades como eu tenho dificuldade. Não sejamos aqui dentro instrumentos do diabo. Sejamos aqui dentro instrumentos do amor, da verdade e da fé, segundo a palavra de Deus é. Pode não ser fácil, mas é o melhor caminho. Porque é o único caminho que conduz à salvação. É a sinceridade e o amor. Inclusive Gálatas 5, verso 6, né? A fé que atua pelo amor. É a única coisa pela qual vale a pena vir para a igreja, dar um estudo bíblico, visitar as pessoas, pregar, ensinar, trazer as crianças para aprender e etc. É só porque a gente ama. Ama as crianças, ama os vizinhos, ama as pessoas. Se esse não for o motivo, nada importa, é o que Paulo ensina. Ainda que eu fale a língua dos anjos, sem amor, zero. Ainda que eu dê o meu corpo, sem amor, nada aproveita. Vocês entendem a seriedade da coisa? Mesmo em meio a um mundo infiel, que enquanto Jesus não volta, faz comércio da fé. Mas a fé não é comércio. A fé é o poder de Deus para nos salvar. E não desista da fé por causa dos problemas da igreja. Seja um veículo para transformar a igreja. Não abandone os caminhos em nome dos problemas. Quem perseverar até o fim será salvo, diz a palavra do Senhor. Adiante, Deus reafirma a profecia, capítulo 3, versos 10 a 13. E Pedro escreve assim: virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do Senhor, a vinda de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. E o verso 14: por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem máculas e irrepreensíveis. E nós aguardamos, segundo a sua promessa, novo céu e nova terra. Eu não quero dizer para vocês desprezarem o que está acontecendo na vida de vocês. Existem problemas reais. Orem uns pelos outros. Amem uns aos outros. Apoiem uns aos outros. No máximo que vocês puderem, não é no mínimo. Mas coloquem um foco no que realmente importa. Tudo vai passar. Seja o prazer ou a dor, tudo vai passar. Mas aquele que fizer a vontade de Deus permanecerá para sempre. Amor eterno, alegria eterna, saúde eterna, paz eterna, vida eterna. Não percam esse foco. O foco é o céu, não é a terra. E se vocês não perderem esse foco, se vocês perseverarem, se vocês forem sinceros, se vocês amarem uns aos outros e amarem a Deus acima de qualquer coisa, saiba, vai dar tudo certo. Eu não estou prometendo para vocês que o caminho não vai ter problemas. Não é isso. Mas vai dar tudo certo. Jesus vai voltar e Ele vai destruir a obra do pecado e da morte para todo sempre. E que assim seja. Louvado seja Deus por isso. O meu apelo hoje é que vocês creiam na palavra de Deus. É que vocês tenham comunhão com a palavra de Deus. Busquem entendimento espiritual. E enquanto a salvação final é só profecia, não se iludam com esse mundo. Pode dar muito errado ainda. Pode piorar muito. Mas Deus vai estar com a gente para nos dar o sustento e tudo o que a gente precisa para estarmos prontos para a volta dele. Você quer essa experiência? Do fundo do coração, vamos nos levantar e vamos orar, vamos colocar a nossa vida nas mãos de Deus, nessa direção. Deus eterno e maravilhoso, em nome de Jesus, obrigado pelas tuas promessas, Pai. Obrigado porque vai dar tudo certo, ainda que está dando tudo errado nesse mundo, Pai. Nós estamos passando por problemas, Pai, de saúde, problemas da perda de entes queridos, problemas em relação ao emprego, problemas em relação a tantas coisas, Pai. E nós queremos entregar tudo isso nas Tuas mãos, Pai. Desce para nos livrar, Senhor, nos ajuda, mas também nos ensine a viver com o foco no céu, Pai. Tudo vai passar e obrigado por isso. E obrigado porque o Teu reino nunca vai passar, Pai. Que a Tua graça nos baste para a salvação, perdoa as nossas críticas, perdoa as nossas vaidades, perdoa os nossos orgulhos, as nossas transgressões e nos faz diferentes do que nós temos sido até hoje, Pai. Nos ensine a nos amar, nos ensine a te amar e faça toda a tua vontade na nossa vida, meu Deus. Obrigado porque nós tiramos esse tempo, Pai, para estarmos aqui. Nós somos um pequeno grupo, Pai, poucas pessoas. Mas todos nós queremos ser teus desde agora e para todo sempre, Pai. Abençoa-nos na volta para casa, nos protege, nos guarda. Traze-nos amanhã para ouvir da Tua palavra, para Te adorar. E salva a nossa vida, a vida da nossa família, a nossa igreja e a Tua comunidade aqui dessa cidade. Em nome de Jesus Cristo. Amém.